3:9 da nossa harpa cristã, aos pés de Cristo prostrados. Destino teu número 439 da harpa cristã. Louvemos ao nome do Senhor meditando na sua letra. De Cristo ressurgido, aos seus pés nos prostramos, com fé o adoramos, como teu Salvador. Nós crentes redimidos, por sangue já lavado, na graça bem guardados, temos de Deus favor. Tudo que nós sofremos, Cristo já tem provado. Ao pecador cansado, pode querer